kit de ensaio contralto da cantata de Natal Alegria. Os contraltos começam na página 7, compasso 42, e na partitura do corista, página 4, compasso 42.